1109, buon preso a grado. Salvador, boa tarde, gol 925, passando externo, baixo travou. 1925, muito boa tarde, o ajuste de altímetro 1094, autorizado pouso, pistão na zero, o vento 080 graus, 14 noite. Livre pouso, pistão na zero, gol 925. Israel Leda, após bridge, a cena transponder 54, 16 e o controle 120, décima 8. Gente, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado ali a manter cabeceiro no zero. Após o pouso da aeronave, não, né? Remanter, né? Então, 3560, confirme sua velocidade indicada. 2560, 3560. Gente, reduza para 2109, então, 3560. 2110, vai atingir o 060. Gente, desça para 4000 pés. Ajuste no 014. 4114. Gol 1755, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado final ILS X-Way, reposta estabilizada no localizador. 2014, chamarei ILS, gol 1755. Papa Romeu, Eco Zulu Eco, confirme se ia pousar na 10 ou na 17. Gente, Eco Zulu Eco. Alô, boa tarde, eu vou 1077, tenho informação Vitor, autorização Galeão. Bruno 077, boa tarde para o Galeão, prepare a saída da El e aguarde cópia. Saída da El, aguardando, 1077. Papa Romeu, Eco Zulu Eco, ciente, plano de voo modificado aos 1035, autorizado 1510, na proa de Paripe. Gol 925, solo 35, livre direito, chame solo 121, décima 9. 219, 925. Salvador, boa tarde, passarei 2221 na autorização. Passaria 2231, na informação de curso é a Mike, é o terceiro para cópia. Salvador, bom, 9, passaria 2231, corrigindo a informação em curso no momento, é Vitor. Ciente, 2231. Salvador, Vitor 2219, ciente da Vitor, construtiva autorização para a vitória da conquista. Trip 5219, o número 3 para copiar, aguarde para a conquista, o 200. Salvador, bom, 925, livrou. 925, boa tarde, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Gol 077, copia. 5, gol 1755. 1895, gol 9755. Boa tarde, gol 399. Gol no 077, autorizado Galeão, nível 240. Prossegue via Golf 677, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda Ilhéus. O controle opera em 1208, aciona 5424, proteja. autorizando o Galeão, nível 240, pela aerovia Golf 677, saída da EL após Ilhéus. Decola da 10, curvando à direita, controle 208, transponder 424. 10, vento 090 graus, 179. Livre pouso, pista 10, 1755. Objeto 5729, decola 237, chame controle 120, decimal 8. 208, intervalo 30. Passarelo 2231, copia? Copia, 2231. Autorizado, barreiras, nível 200 via Whisky 42, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo Vatap. O controle opera em 1208, aciona 5425, coteja. Barreiras autorizadas nível 200 via Whisky 42, decola da 10 esquerda, Momo Vatap 208, o controle 5425, nosso transponder 2231. Correto, passarei 2231, quando pronto, chame para o seu estacionamento na área remota. Trip 5219, copia? Sim. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, saída Arboa Elefa. O controle opera em 1208, aciona 5441, coteja. Trip 5219, correto, confirmando, parte 3. Estacionamento, passarei 2231, parte na remota. Passarei 2221, confirmando 2231 na área remota, irá aguardar ingresso do banho da Gol no gate 09 e após o mesmo, livre pushback na área remota, chame táxi. Gente, aguarda o Gol e após o Gol tá livre, 2231. Oceano 6314, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife 2685, alterna 25453, não passa, já volto, gente. Gol 9755, solo 40, livre direita, chama solo 121, no decimal 9. Direita 219, 9755. 1895, tá já. 35, melhor. Vitor Mike, Quebec. Tráfego 12 horas, 5 milhas, descendo para 1500 pés no rumo da rotatória. Quebec. 139, autorizado decolagem, pista 10. Em livre decolagem, Gol 399. Gol 755, uma boa tarde, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 975. Ah, qual é a velocidade do tráfego para o Vitor Mike Quebec? Velocidade 1709, Vitor Mike Quebec. Zulu Eco, informe na portão rotatório, visual com campo. Visual com campo, aqui do lado. Sim, chame torre 11895. 11895, aqui do lado. Frente mais alto. Gol no 399, decolado 242, chame controle 120, decimal 8. 208, bom, 399. 3560, livre pouso, pistão na zero. O vento 090 graus, 1492. Livre pouso na zero, 3560. Torre Alfa, Barra do Eco, Zulu Eco. Eco, Zulu Eco, da presente autorizado final no 7, reporta 3 milhas de fora. Reportará 3 milhas fora, o Eco, Zulu Eco. Mantenha nível de voo 360. Daniel 360, gol 1399. S08, na 705. No passe 3 livre, chame táxi. Quebec, sente, reporte na porta rotatória, visual algum campo. Na rotatória, eu visual algum campo. Táxi 2231, 48 a bordo, 530 para dele. Não copiou o POB? 48, ali. 48. Passarei, temos um banho ingressando no gate 8, após prossegue-se a parte principal Índia e Alfa até o ponto espera, quando chama a torre, no 8, decimal 95, o ajuste 10015. Positivo, após o gol, a gente prossegue a parte principal, quando o 8, 2, 3. Zulu Eco autorizado, pouso pistão na 7, o vento 090 graus, 13 nós. Autorizado, pouso na 7, o Eco Zulu Eco. Ajuste 10014. 2014. Salvador, boa tarde, CD62, 10014. Oceana é 6210, assim, uma identificação, chegada a Mari, desça para mesa de voo 050. Chegada a Mari, 050. Visual com campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, chame torre 11895. 1895, grato, boa tarde. Quebec, dá presente, autorizado, final no 7, reporte 3 milhas fora. Dá presente, final da no 7, reportará 3 milhas, Quebec. 3560. Romeu Oscar, você. Zulu Eco, salas 46, poderia confirmar o pátio? Autorizado o backtrack ao estacionar pátio 5, frequência livre. Prossegue Juliette para o 03. Autorizada Juliette 03, 3560. Boa tarde, 4322, 3, 1, 4, 4, 4. 2, 2,

nível de voo 060. 060, 68, 4201. Gol 1395, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, lhe reportarei estabilizado, gol 1395. Possível, talvez até a direta para o senhor prosseguir para o Galeão, em virtude do nível CO 240. Ok, então, para Israel, letra após Ilhão. Obrigado. Solo Salvador, está 3297, está pronto para o táxi com 110 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 10231. Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando chama a torre, na frequência 118, decimal 95, ajustado na 015, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, 95, ajustado na 015, obrigado, boa tarde. Vitor Mike Quebec, o Solos 49, Back Tech, estacionar parte 4, frequência livre. Saredo 2231, na decola 249, chame controle 120, decimal 8. 208. 200, segue conforme a rota do plano, decola da pista 10. Com curva direita, saída arbol elefa. O controle opera em 120, decimal 8. Aciona 5173, coteja. Gente, vitória da conquista 200, conforme plano 10, curva direita, arbor elefa 120.8, 173, 35241. Ativou 200. Para 200 na mão, 2231. Estabilizou o gol no 395. Gol 1395, chame torre 11895. 895. Prossegue decolagem da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta, após o Luno 6, após conforme a rota do plano de voo. O controle Salvador opera em 120, decimal 8. Aciona 5410, coteja. Fala do solo, Guardião 06. O Guardião 06, fala do solo 51, chama controle 120, decimal 8. Controle 1208, até a volta. Salvador, boa tarde, Santa 3217, ponto de espera 510, pronto. Santa 3217, mantém ponto de espera da 17. Sente, mantém condições visuais, não bota mais. 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o final no 7. Golpe Mike Alfa, 360 pela esquerda, Mike Alfa. Para acionamento Itax, irá chamar a torre em 11895, Charlie Alfa Oscar. Aí, reporte sinal para pouso. Retorna final para pouso em Ondina, o Guardião 06. Boa. Batango Lima, Kilo Zulu, ação de identificação, chegada Bonfi, reporte para descida. Ciente, autorizado, Lima, Kilo Zulu. Controle, acionamento 6210, Kilo 050. Oceano é 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1015, autorizado final ILS, reporte estabilizado no localizador. 2095, vai reportando no localizador, Oceano é 6210. Controle de Salvador, 355219. Trip 5219, contato radar, saída Arbor, submantenha nível de voo 200. Sessão 200, 5219 da Trip. Controle, o passarelo 2231. Prossiga, passarelo 2231. Possibilidade de acordar junto ao centro pro de Barreiras? Confirma. Possibilidade de coordenar junto ao centro pro direta de Barreiras? Aguarde, passarelo 2231. Desculpa. Controle, o trip 5219, solicita pro de Arbor, dá presente. Trip 5219, aguarde. Pouso, pistão 97, vento 090 graus, 149. Livre pouso 17, vou confirmar de alfa. TAM 3217, ali mantém cabeceiro 10. 41 para prospecto acionamento, pátio 3. Confirmando o trip 5241 no passo 3, está pronto? 395, solo 54, livre direita e semi-solo 121, desceu 9. Direita, 219. Salvador, gol no 395, livrou. 3217, autorizado decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 149. Autorizado decolagem, pistão 0, com 3217. Whisky Yankee Tango, prossiga para o solo. Copiado, Whisky Yankee Tango, segue equipamento, estou recebendo a transmissão um pouco baixa, clareza 4, porém intensidade 2, ok? E aguarde para copiar pouso seguro, nível 1980. Um pouco baixo, senhor. Segue o equipamento e já retorno com a cópia. Cono 077, aguarde. Passarelo 2231, autorizado, direto Barreiras. Direto Barreiras, obrigado. 2231. 0.8. 1208, 3217. Oi, boa, é o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, autorizado final 97, reporte 3 milhas fora. Final 97, reporte 3 milhas do Kilo Romeo. E agilizar o táxi para prosseguir via Juliette Tailgate 02. Juliette 02, 1395, agilizando. Copia. Autorizado, final 3217. 3267, 360, pro Didael. Autorizado, Salvador Porto Seguro, nível 180, Golf 677. Decola pistão no 7 com curva direita. Saída da Euleda após direto por seguro. O controle opera em 1208. Aciona 0263 Cotejo. Correto, isque Yankee-Tango, ainda a transmissão um pouco baixa, no pátio 5, confirmando o trem. Confirmando o trem? Copiado, isque Yankee-Tango, livre acionamento no pátio 5 e para o táxi e decolagem, chame a torre 1895, ajustado no 0105. Solo 3545241 no pronto táxi, POB32, autonomia 4 horas, alterna Belo Horizonte. Copiado, autorizado via pátio principal Índia e Alfa, até o ponto espera quando chama a torre em frequência de 1895, bom voo. Ponto espera com a torre 1895, obrigado senhor. Gol no 077, coordenem com a equipe de solo. Após a passagem da TR e da Trip, a retaguarda tem livre pushback acionamento no 01 no Summit Tax. Após a TR, pushback acionamento, reporte no táxi 1073. Gente, Lima Papa mais. Alfa Oscar, está autorizado a ingressar no pátio principal e prosseguir até o través do 06, até o través do portão 06, o Charlie Alfa Oscar. Depois do que normal? Quilo Romeo, essa livre pouso, pista no 7, vento 90 graus, 1 a 19, Quilo Romeo, Oscar. Livre pouso no 7, Romeo, Oscar. Torre Salvador, 352, padrão, no ponto que espera pronto, decola sem parada, se necessário. 5 até a saída, o azul 4206. Web 6720, essa notificação, chegada a Bonfim, desça para o nível de voo 050. 4206, 2 milhas para Simbra. Puxaré 6201 no seu solo às 20 horas. Libere direito e chame solo em 1219. 219, 62, 90. 4206, continue a aproximação, aguarde pista livre, azul 4206. Azul 4206. Trip 5241, vento 90 graus, 1 a 12 nós, livre decolagem, pista no zero. Iniciando o trip. Oceaner 6210, boa, taxi via Alfa, reportando 3 Juliette. Via Alfa, 3 Juliette, vai reportar 6210. Delicado. Gente, Lima Papa Mike. Mike Echo Down, do Ciente, reporte no Telespeed do Assunto.